Caralho, tava falando com o Douglas um tempo atrás. As coisas veio acontecendo rápido demais. E tudo isso é fruto de muito trampo, rapaz. Só Deus sabe, só ele sabe como eu fui atrás. Parece que foi ontem que eu era um pivete, colando no fute na quadrinha junto com os moleque. Eu era só mais um olhando pro céu sem piscar, esperando na espreita uma das pipa rodar. E quando acontecia era a maior felicidade, a molecada correndo, gritando tio sem maldade. Não tinha essas treta, os bailes sempre bombavam. Não tinha nome na lista e a pista sempre lotava. Porra, João, como eu queria ver os mano que colava. Cazuza tava certo, tio, o tempo não para. Hoje tô aqui, envolvido até o osso. Inspiração em alta vontade até o pescoço. Tô vendo em cada esquina um rap diferente. É bom ver que esses mano tá fechando com a gente. Fechado com os mano, que é pra essa fila andar. Mostrar que os Mike do Vale não parou de funcionar. Levanta a cabeça, tio, não é tarde demais. O tempo corre e nós não vai ficar pra trás. Tá buscando no tempo, não sai vitorioso. Mano, trampa, quer pro resultado ser prazeroso. Primeira vez que eu subi no palco foi o começo. Tava com os monstros do Vale, tio, nunca me esqueço. Pronto pra subir no palco, adrenalina subiu. O grito da rapaziada, meu coração foi a mil. Tubaína anunciou, eu fui pro arrebento. Minha vida inteira se resumiu naquele momento. Corri muito atrás desse dia, até arrepia. Junto com sete esquema e os mano de infantaria. Eu vendo a rapa lá embaixo que tumultuava. Eu com o Mike na mão, dizendo algumas palavras. Pedi pro DJ soltar dois, ele soltou o rap. Caverna só complementou, vai que é sua, moleque. Mandei a letra na base que já rolava. Meu mundo era ali, não existia mais nada. Eu terminei o som, a rapa aplaudiu, arrepiou. A sola do pé, puta que pariu. Rolei lá de cima, o aplauso dos moleque. Fico o melhor do mundo, é o de fazer rap. E quando a luta é difícil, eu não me intimido. Ontem era um pivete, mas hoje tô no seu ouvido. Dizendo que o corre não pode parar. Leva a vida e dela eu tiro o melhor pra me criar. Levanta a cabeça, tio, não é tarde demais. O tempo corre e nós não vai ficar pra trás. Tá buscando no tempo, não sai vitorioso. Mano, trampa, quer pro resultado ser prazeroso. Vem de cada MC que nasce com disposição. Se foca no seu trabalho e levanta o povão. Só quem passou pode falar, tio, é foda o sentimento. Casa lotada e você só vendo o movimento. Dos mano, das minas, vagabundo no hall. As vodka, as brejas, as latinhas de Skol. Caralho, vou trampando pra multiplicar o dom. Que possa subir lá em cima e sacudir a multidão. Eu não corro a mocota, não quero ver o fim. Aquele dia foi osso, senti um barato em mim. Era algo diferente que eu não sei explicar. O presente que pedi, Deus foi lá pra me entregar. Recebi, guardei, agora é uso meu. O objetivo é te mostrar aqui que o rap não morreu. A cada batida louca eu vou sentir o clima. Eu vou fazer daquele dia o primeiro de minha vida. Levando na disciplina, observando as minas. Seguindo a caminhada, foi traçada minha sina. Pra que possa fazer aqui o rap virar. E que você desse lado tem o prazer de escutar. E pensar, tipo caverna, ele é bom no que faz. O tempo corre, vagabundo, e eu não vou ficar pra trás. Levanta a cabeça, tio, não é tarde demais. O tempo corre e nós não vai ficar pra trás. Tá buscando no tempo, não sai vitorioso. Mano, trampa, quer pro resultado ser prazeroso. Levanta a cabeça, tio, não é tarde demais. O tempo corre e nós não vai ficar pra trás. Tá moscando no tempo, não sai vitorioso. Mano, trampa, quer pro resultado ser prazeroso.